não desista agora, falta pouco e o anjo vem do céu. Tua vitória peça a ele, pois a oração é a sua melhor arma e faz a ponte entre Deus e você na batalha. E te faz coluna e firma na rocha, então apenas creia e receba a vitória. Marche para a glória no exército de Deus, pois ele move quem o segue e abençoa o seu. Ele quer te ouvir, diz a ele o que deseja, confie no Senhor e verdadeiramente creia. Ele tem poder de fazer acontecer, exalta o oprimido e faz o menor crescer. Mexa na água pra ver se pega peixe, Deus falou pra mim aqui armar a rede. Sou o pescador, o criador, o alçapão, e Jesus a chave que abre o seu coração. O mundo te dá, sempre te oferece, faca na mão pra rasgar sua própria pele. Então assim, e você como tá? Tá preparado? Jesus tá pra voltar, pra acabar com o falsário. Sim, sim ou não, não, luz ou escuridão, morte ou vida. Quem foi que disse que o mais rápido chega primeiro? Quem foi que disse que o mais sábio é quem ganha o prêmio? Quem foi que disse que com acerto se reparam erros? Nem sempre o inteligente à frente que leva proveito. Últimos serão primeiros, a cura vem pros enfermos. Ovelhas do lado direito e cabritos do seu lado esquerdo. Fortalece as mãos frouxas, firma os pés vacilantes. Enriquece as vozes roucas e pobres corações preocupantes. Em alto-falantes, proclamarei o rei da glória. O que era meliante, traficante do verbo que revigora. Acertei, mas também errei, caí, mas me levantei. Sorri e também chorei, perdi, mas depois achei o rei. O remédio que fez efeito me acordou do pesadelo. Nesse sonho perdi os anéis e ficaram comigo os dedos. Meu Senhor não acrescentou só muitos dias em minha vida, e sim prosperou muita vida dos meus poucos dias. Minha rocha viva, o que me deu o dom da vida, Jesus. Cacau pentecostal, dinamite da paz com explosão de luz. Cidadela, o libertador do cativo na favela.